Próximo dia 23, a Tríplice Fronteira receberá a chamada Corrida da Paz. E para falar a respeito desta corrida, eu estou na linha neste momento com o capitão de fragata Alexandre Ernesto Corrêa Sampaio, ele que é o comandante da Capitania Fluvial dos Rios Paraná, do Rio Paraná, aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvinte da CBN. Teremos esta prova, a Corrida da Paz. O objetivo dela é principalmente promover a prática esportiva e não necessariamente a competição? Exatamente, Guilherme. A ideia é promover um evento que não tem um fim competitivo, né? A ideia realmente é promover a prática esportiva, né, no âmbito das Forças Armadas e contribuir com a paz mundial. Então a ideia é que, como não tem um caráter competitivo, todos vão correr em grupo, né? E a ideia é fazer alguma coisa que tenha essa ideia de promover a paz mundial, utilizando, obviamente, essa parte dos esportes, né? Esse ano a gente tem bastante coisa acontecendo, né? Temos aí os jogos de inverno, né, na Rússia. Esse ano tem Copa do Mundo, então nada mais interessante também do que a gente considerar esse evento como o início, né, desse ano esportivo. Agora, com relação até a quem pode participar, é uma corrida destinada especificamente aos militares ou é aberta também à população? Não, de maneira nenhuma. A gente convida vários órgãos, né, o Exército, a Força Aérea, os bombeiros, polícia, etc., mas está aberta ao público, né? Todos podem participar. A corrida vai ser realizada no dia 23, como você comentou, inicia às 9 horas. O ponto de partida é aqui, a capitania. No ponto de chegada também, a gente vai fazer um percurso de aproximadamente 4 quilômetros, né? A gente sai daqui, vai pela Luiz Carinzo, João Ruver, Avenida Schimmelfeng, Almirante Barroso, República Argentina, Avenida Brasil e retorna aqui para Barão do Rio Branco. Todos correndo juntos, está aberto ao público, todos estão convidados e, se Deus quiser, a gente vai fazer um evento bastante alegre e descontraído para tentar promover essa jornada esportiva e contribuir com a paz mundial. Quem tem interesse em fazer a inscrição, como é que vai ser o procedimento? Faz na hora, pode fazer antes? Na hora, funciona? Não precisa, não é, como não é um evento competitivo, pode aparecer na hora e a gente, na hora da largada, vai sair junto, correndo em grupo. Não tem necessidade de fazer nenhuma inscrição prévia, não paga nada, está aberto ao público sem problema nenhum. Agora, há previsão também de outras atividades esportivas para integrar comunidade, integrar a Marinha, enfim, trazer essa integração? Vocês estão planejando outras ações também? Olha, por hora, a gente tem aqui no nosso planejamento anual de fazer aquela corrida no final do ano, né, no Dia do Marinheiro, na Semana da Marinha, mas esse evento, a gente até fez questão de confirmar com a Correfoz, como é o primeiro evento, vamos dizer assim, esportivo do ano que se refere à corrida, a gente até considera, vamos dizer assim, a abertura do ano esportivo, né, aqui em Foz do Iguaçu. E, na verdade, é um evento que vai acontecer no país inteiro, não é só em Foz do Iguaçu, né? Mas, para efeito aqui da nossa região, a gente pode considerar como a abertura do nosso ano esportivo, mas pela Marinha a gente organiza esse e aquela corrida de final de ano, mais ou menos na época do 13 de dezembro, que é o Dia do Marinheiro. Ou seja, para quem quer aproveitar aí, já começar correndo neste ano de 2014, então vamos até confirmar, a corrida ela acontece no dia 23, 9 horas da manhã, largada em frente à Marinha, aqui no centro? Exatamente. Então, como não tem um caráter também, como a gente já mencionou, competitivo, até aqueles que não estão acostumados, né, que fazem aquela corridinha diária, podem comparecer, porque vai ser uma coisa bem tranquila, né? A gente vai estar num ritmo bem agradável, que todos possam acompanhar, e um percurso também pequeno, né, de 4 quilômetros, que também não é obrigado a ser cumprido plenamente por todos. Enfim, é uma coisa bem descontraída, bem alegre e livre para todos. Capitão Alexandre Ernesto Corrêa Sampaio, comandante da Capitania dos Portos aqui na cidade de Foz do Iguaçu, muito obrigado por essa participação aqui na Rádio Que Toca Notícia e sucesso no evento. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade, um abraço a todos os ouvintes.